Sujeito 3. Eu gosto da minha profissão. Eu não queria ser outra coisa não. Só tem um problema, quando chove aí fica ruim, porque o acesso nas casas na roça é horrível. Às vezes não dá praia de carro, de nada. Tem lugar que tem que ir a pé quando chove. Teve uma época que choveu tanto, que até a pé era difícil de passar. Até a cavalo. Tinha lugar que o cavalo atolava. Então tem essas dificuldades.